Aleluia. Podemos sentar, meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos dito lá em Sertão que crente carrancudo não dá. Crente sério não dá. Né? Aquela pessoa com a cara amarrada, com a cara sempre fechada, sisuda, tudo está ruim. Irmãos, Cristo não veio nos trazer vida, não veio nos trazer alegria, não veio nos trazer paz. Então não tem como a gente ficar com o coração rancoroso, amargurado. Isso transparece nas nossas atitudes, no nosso sorriso. Eu tenho tentado falar sorrindo, é um pouco mais difícil, né? Mas eu tenho tentado. Porque como é gostoso quando nós falamos com uma pessoa e a pessoa nos recebe com um sorriso. O sorriso abre portas. Mas é como é complicado quando você entra num local, num estabelecimento comercial, e você é recebido com uma cara fechada. Pois não. Normalmente as pessoas já se intimidam. Mas quando nós somos recebidos com um sorriso, ele tende a abrir portas. Amém? Mas não é sobre sorriso que eu quero compartilhar conosco nessa noite. Irmãos, você gosta de ficar perto de pessoas cheirosas? Sim ou não? A esposa, quando se perfuma toda, fica toda embelezada. Ah, depende do cheiro, né? O perfume, aquele cheiro agradável, bom perfume. É ou não é gostoso, irmãos? Sabe que nós temos uma grande sensibilidade, principalmente algumas pessoas em especial, a mais até, essa sensibilidade do cheiro, do olfato. Tem pessoas que sentem o cheiro de churrasco de longe. Está passando, o churrasco está sendo feito a 2 quadras adiante. Cheirinho de churrasco. Tem essa sensibilidade. Né? Eu, por exemplo, não tenho essa sensibilidade do olfato, não tenho essa sensibilidade do odor. Em compensação, a minha esposa, ela sente o cheiro de longe. Esses dias nós estávamos chegando em Porto Alegre, estava tendo jogo num dos estádios ali perto, e ela disse assim: olha que cheiro de gordura que está no ar. Eu disse: amor, eu não estou sentindo absolutamente nada. Para mim o cheiro é normal. Não, tu está sentindo tal. E aí começou a falar: olha só, devem estar fritando pastel, cachorro quente. E aí ela disse assim: esse cheiro tem cheiro de X-Bacon. Eu disse: meu Jesus, como é que ela conseguiu identificar tudo isso no ar? Mas irmãos, querendo ou não, quando nós sentimos um cheiro do churrasco, a nossa boca já começa a salivar. Já começa a acontecer algumas outras coisas dentro de nós. Mas irmãos, é interessante porque a palavra de Deus também fala que existe um aroma que eu e você deveríamos exalar, que é o bom perfume de Cristo. Diz isso para a pessoa que está do teu lado: você é um bom perfume de Cristo. Amém. Vai comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, no capítulo 4. Hoje nós, praticamente é o nosso último culto do ano de 2012. Estamos chegando a mais uma reta final do ano. E graças a Deus, o Senhor tem nos cuidado, nos dado saúde. Eu gosto muito de compartilhar com os irmãos lá que Deus não tem dado tudo aquilo que pedimos. Mas graças a Deus não tem nos deixado faltar aquilo que nós necessitamos. Né? E graças a Deus passamos um ano com a graça de Deus, onde Deus tem nos alcançado. 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 15. Isso é uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, já faz algum tempo. Compartilhamos também essa palavra com os irmãos em Sertão. Eu queria compartilhar conosco nesta noite. 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 15, diz assim, espera todos os irmãos achar, diz assim a palavra do Senhor: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Até aí. Meu querido, a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta à igreja de Corinto, aos irmãos da cidade de Corinto, principalmente falando sobre, combatendo algumas heresias, alguns falsos profetas que andavam no meio do povo, disseminando uma falsa doutrina, inclusive minando o coração dos irmãos, segundo o apostolado do apóstolo Paulo, se ele era ou não, se era real ou não o seu chamado. E ele começa essa carta escrevendo, dando a saudação para os irmãos, mas combatendo isso. Combatendo os falsos profetas que estavam passando para aquela cidade. E nessa parte aqui, o apóstolo Paulo faz um comparativo da vida do cristão com um perfume. E ele diz aqui que nós somos para com Deus, quer dizer que nós somos para Deus um bom perfume. A nossa vida aqui nessa terra, a nossa conduta, as nossas atitudes, elas são um aroma agradável a Deus. Quando eu e você escolhemos viver o plano de Deus para a nossa vida, nós estamos sendo o bom perfume de Cristo. Quando eu e você escolhemos obedecer a Deus, nós estamos sendo um aroma agradável a Deus. Quando eu e você dizemos não ao pecado, e sim para Jesus, nós estamos sendo um aroma agradável a Deus. E a palavra de Deus nos fala, principalmente no Antigo Testamento, que existia um perfume, um incenso que era acendido, vamos dizer assim, no templo, no culto ali naquele tempo era feito esse incenso, que era um símbolo da oração dos judeus. Esse incenso, a palavra de Deus diz que ele era aceso praticamente todo dia, ficava 24 horas aceso ali, e existiam vezes que era acendido de uma forma especial. E ele era todo preparado ali no livro de Êxodo, capítulo 30, ele era todo preparado com especiarias, e fala que esse incenso era para o Senhor. Era uso exclusivo para as coisas do templo, era de uso exclusivo para as coisas de Deus, que era um bom perfume. E esse bom perfume, a palavra de Deus, ela faz um comparativo com a nossa oração. Davi foi um homem que entendeu muito bem isso, tanto que ele diz lá no Salmo 141, sejam levantadas as minhas mãos, a minha oração, que suba como incenso agradável a Deus. Um homem que entendeu, vamos dizer assim, que muito mais do que rituais, o que agradava a Deus era um pleno relacionamento. E ali, meu querido, também mais tarde, o apóstolo João vem escrever no livro de Apocalipse, que sobre os 24 anciões que estão diante do trono de Deus, e eles seguram taças de ouro com incenso. E a palavra de Deus diz que é a oração dos santos, que é a nossa oração. Quer dizer, incenso, o perfume sempre esteve intimamente ligado ao culto, à comunhão com Deus. À intimidade, vamos dizer assim, com as coisas de Deus. E a palavra de Deus fala que eu e você devemos exalar esse perfume. Mas, meu querido, é interessante porque todos tomaram banho hoje. Não levanta a mão que senão vai ficar constrangido, né, irmão? Mas todos tomaram banho hoje, eu acredito, né? Eu tomei banho antes de vir. Já tomei outro de suor no caminho, estou precisando tomar outro. Mas, irmãos, é interessante porque se você for analisar, limpeza tem cheiro? A limpeza não tem cheiro. Quem tem cheiro é o produto. Se você tomar um banho apenas com água, você vai ficar cheiroso. Se você jogou futebol o dia inteiro, passou o dia inteiro correndo, suando, e você tomar banho. Me diga uma coisa, você só largando uma água no corpo, sai o cheiro? Não sai, né? Inclusive, tem um irmão lá no sertão que ele faz um questionamento muito interessante, uma filosofia, vamos dizer assim. Ele diz assim, se quando nós saímos do banho nós estamos limpos, então por que que nós lavamos a toalha? Isso é uma filosofia do irmão lá, eu não sei de onde que ele tirou isso. Mas, irmãos, limpeza em si não tem cheiro. É o produto que nós usamos que tem cheiro. O sabonete que nós usamos, o shampoo na qual nós usamos, esse é o que nos dá esse cheiro. Meu querido, é interessante porque eu e você não produzimos odor bom nenhum. Você sabia? Se você ficar, tomar um banho hoje, né, e ficar 3 dias sentado nessa cadeira, você vai ver que você, daqui a 3 dias, você vai começar a exalar um cheiro ruim. Da sua boca, da sua halitose, dos seus pés que vão começar a suar, das axilas e por aí vai. Porque nós não produzimos nada de bom. É muito interessante, eu gosto muito desse louvor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser transformado. Tomás de Aquino, lá no início do século, no início da igreja, ele disse que nós deveríamos nos converter todos os dias. Porque dentro de nós existe uma velha natureza que luta constantemente. E a palavra de Deus nos chama a andarmos no Espírito. Mas, meu querido, se nós não tomarmos banho, nós ficaremos fedidos. E não temos como exalar um bom perfume. Se eu e você não buscarmos a presença de Deus diariamente, não tem como nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Se eu e você não formos para a cruz todos os dias, não tem como eu e você exalarmos o bom perfume de Cristo. E a palavra de Deus vai além, diz que o bom perfume, ele deve ser exalado naqueles que são salvos. Na vida dos nossos irmãos, na vida na comunhão da igreja, na vida dos nossos irmãos. Quando nós abençoamos um irmão, seja da qual forma for, seja orando pela vida dele, seja, vamos dizer assim, dando uma oferta para ele, seja indo fazer uma visita para ele, e não comendo toda a comida, né? Nós estamos abençoando a vida dele, porque eu sei que tem uns irmãos que gostam de comer, né? Que vão lá fazer umas visitas lá e comem toda a carne, principalmente a quentinha, né, irmãos? Mas, irmãos, nós somos chamados a abençoar a vida um do outro. Quando nós olhamos para o irmão e desejamos a ele a paz do Senhor, nós estamos abençoando a vida dele. Lá no sertão, principalmente entre os irmãos, nós temos o costume de chamar um ao outro de abençoado. É uma forma de nós estarmos abençoando o nosso irmão. Quando nós, vamos dizer, chegamos na igreja e cumprimentamos uns aos outros com um sorriso, nós estamos sendo, vamos dizer assim, estamos abençoando a vida do nosso irmão. Porque é gostoso receber um sorriso, é gostoso receber um abraço, é gostoso recebermos um cumprimento. A palavra de Deus te ama, eu e você, a sermos um bom perfume na vida dos nossos irmãos, na comunhão da igreja. Por isso que eu disse que crente carrancudo não dá certo. Mas nós também somos chamados, a palavra de Deus continua, dizendo que nós somos chamados a sermos um bom perfume também nos que se perdem. Naqueles que não conhecem o Senhor. Praticamente, meu querido, a palavra de Deus, ela nos chama a abençoar o mundo. Eu gosto muito da expressão de que nós abençoamos a igreja, nós abençoamos a Deus com a nossa oração, com a nossa adoração, e nós abençoamos o mundo. Não que Deus precisa ser abençoado, mas nós quando adoramos ao Senhor, nós estamos ministrando a Ele. Quando nós oramos um pelo outro, quando nós abençoamos a vida um do outro, nós estamos abençoando o nosso irmão. E quando nós falamos de Jesus, ou quando nós damos um bom testemunho, nós estamos abençoando o mundo. Eu e você, nós ministramos a Deus, nós ministramos aos irmãos, e nós ministramos ao mundo. Amém? A palavra de Deus nos chama a sermos um bom perfume nas pessoas que nos rodeiam, nas pessoas que estão na nossa volta. Complicado crente azedo, né, irmão? Você imagina a pessoa que não é cristã, trabalha lá e aí chega o irmão lá, está sempre reclamando do trabalho, né, Dudu? Chega o irmão lá, está sempre reclamando de tudo. Nós não estamos sendo um bom perfume que a palavra de Deus manda nós sermos. Mas existe uma pergunta, irmão, que eu me faço aqui. Por que que muitas vezes, seguidamente, eu e você não conseguimos ser o bom perfume? Eu faço essa pergunta para nós essa noite. A palavra de Deus tem uma das histórias talvez mais lindas lá no livro de Marcos. Vai comigo. Marcos, no capítulo 14. A palavra de Deus diz que aonde o evangelho for pregado, essa história será contada. Marcos, no capítulo 14. Espero a todos acharem. No livro de Marcos, no capítulo 14. Marcos 14, no versículo 3. A palavra de Deus fala ali. Marcos, capítulo 14, no versículo 3. Diz assim. Estando ele, o Senhor Jesus, em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e o quebrando, o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Jesus estava em Betânia, na cidade ali de Betânia, na casa de um homem chamado Simão, que era conhecido como Simão o Leproso, e de repente entra em cena uma mulher. A palavra de Deus não dá muitos detalhes, há quem diga que essa seja a mesma mulher chamada Maria Madalena, na qual o Senhor Jesus expulsou 7 demônios. Mas essa mulher entrou ali, vamos dizer assim, no meio de um jantar, a palavra de Deus não nos fala. E ela trouxe ali junto com ela uma pequena garrafinha. A palavra de Deus fala um vaso de alabastro. É uma espécie de, como se fosse uma garrafa. O formato dela é muito parecido com a garrafa, com um gargalo fino. E com a parte de cima com uma pontinha. Ela trouxe esse perfume, vamos dizer assim, a palavra de Deus diz, de nardo puro. Alabastro era uma pedra muito semelhante ao mármore, mas extremamente sensível. E o nardo puro que ela traz era um perfume extremamente caro. Tanto que quando Judas olha aquela cena daquela mulher quebrando e derramando sobre Jesus, diz, ah, nós poderíamos ter vendido esse perfume por 300 denários. Um denário quer dizer um dia de trabalho. Eu fiz o cálculo, isso dá mais ou menos em torno de 15 mil reais, esse perfume custava. E ela trouxe esse perfume ali na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. E fala a palavra de Deus que ela quebrou esse vaso e derramou sobre Jesus. Meu querido, aqui para mim tem um contexto espiritual tremendo. A palavra de Deus aqui fala que ela quebrou um vaso para derramar um perfume. Mas é interessante porque se ela não tivesse quebrado, sairia apenas gotas. Porque afinal de contas é um perfume caro. Normalmente os frascos de perfume, eles vêm com aquele spray que nós borrifamos talvez uma ou duas vezes para não gastar. É ou não é verdade? Tem uns que usam mais, né? Tem pessoas que usam 4, 5, 10 vezes aquele negócio e sai exalando perfume pela casa toda. Mas é algo caro, fala a palavra de Deus ali que era algo caro e ela derramou apenas, poderia derramar apenas algumas gotas. Mas a palavra de Deus diz que ela quebrou. A palavra de Deus, ela nos compara, nós lemos no início do culto, com um vaso. Mas a palavra de Deus diz que dentro desse vaso, dentro de mim e de você, existe algo que é extremamente precioso, que é a presença de Deus. Só que é interessante que Muitas vezes, nós valorizamos muito mais o vaso do que o precioso perfume que tem dentro, que é a presença do Senhor Jesus, que vem habitar dentro de mim e de você. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos, quer dizer que Ele vive dentro de mim e de você. O próprio Deus vem morar dentro de nós. Mas muitas vezes nós queremos que a nossa vida ou que os nossos valores sejam mais importantes do que aquilo que está dentro, do que o conteúdo, do que aquilo que está dentro desse vaso. É interessante, meu querido, que se o vaso ali, esse vaso de alabastro na qual a palavra de Deus fala, não fosse quebrado, o preciosíssimo nardo puro, como a palavra de Deus usa o termo, não poderia ser derramado. E a palavra de Deus usa o termo puro, que quer dizer sem absolutamente nenhuma mistura. Esse precioso perfume na qual o Senhor exala, Ele vai exalar através da minha e da tua vida. Quando a palavra de Deus chama eu e você a sermos um bom perfume, quer dizer que nós iremos perfumar as nações, nós iremos perfumar aonde nós estivermos com a presença do Senhor. Mas ela habitando e sendo viva na nossa vida, ela habitando e sendo algo vivo na nossa vida. Mas o que acontece é que muitas vezes o vaso não é quebrado, muitas vezes nós ficamos ali prendendo essa presença. Algum irmão trabalha com agricultura aqui ou já trabalhou no passado? Sim ou não? Já trabalhou? Irmãos, eu creio que a maioria de nós aqui, talvez já plantou pelo menos o feijão no algodão, né? Isso todo mundo já fez. E você já reparou que quando você planta o feijão no algodão, depois de talvez um dia, dois, o que acontece com a casca daquele feijão? Ela abre. Ela arrebenta, porque se ela não arrebentar, não pode nascer ali aquela árvore. Na verdade não é uma árvore, né? É um arbustinho pequeno. Se aquela casca não for quebrada, a vida de Deus não pode nascer. Se a nossa casca, se a nossa vida também não for quebrada, a presença de Deus também não pode aparecer. Eu e você, nós somos, vamos dizer, quando nós nos olhamos, nós vemos o nosso corpo. Mas nós temos algo chamado alma, que é onde estão os nossos sentimentos, que é onde está ali os nossos desejos, os nossos anseios, que muitas vezes, com o longo dos anos e com o passar dos anos, ela vai sendo ferida, ela vai sendo machucada, ela vai sendo marcada, ela vai sendo doída, e com o passar do tempo, quanto mais se machuca, mais duro nós vamos ficando para as coisas de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos aqui chegando no final do ano. E quantas vezes, talvez eu e você já fizemos promessas, já fizemos, vamos dizer assim, propósitos no final do ano, que no ano que entra, nós nunca conseguimos cumprir. Porque muitas vezes o nosso coração está tão machucado com as coisas, ele está tão machucado com as situações que se passam, que nós não conseguimos deixar que a vida de Deus transpareça na nossa vida. Esses dias eu estava conversando com os irmãos e eu comentei se as pessoas que estão à nossa volta não veem Deus na nossa vida porque existe algo errado na nossa forma de sermos cristãos. Não sei se os irmãos têm reparado, mas o cristianismo que tem se falado nos nossos dias é um cristianismo do eu, aonde eu sou o mais importante, que vai totalmente contra aos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quem quiser segui-lo, então tem que perder a sua vida. Quando na verdade nós temos visto as pessoas que querem ganhar na sua vida. Foi totalmente contramão na palavra de Deus. Quem quiser achar a sua vida, então esse que deve perder. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará a sua vida. Existe um chamado de Deus, meu querido, a nós quebrantarmos o nosso coração e a nossa vida na presença de Deus. Talvez quantas coisas eu e você passamos esse ano que nos machucou. Quantas coisas eu e você passamos esse ano que nos trouxe tristeza. Quantas coisas nós passamos esse ano que nos trouxe frustração? Quantas coisas nós passamos esse ano que machucou o nosso coração? E que nós, na maioria das vezes, por sermos humanos, carnais, onde a nossa natureza vive lutando contra o Espírito, guardamos aquilo no nosso coração e muitas vezes até esperamos uma próxima oportunidade para dar a volta por cima. Sabe, meu querido, tenho visto que muito cristão não entende o que é a graça de Deus, porque tem sede de vingança, não de justiça, de vingança. Quando alguém pisa no nosso pé, qual é a nossa primeira reação? é dizer o ai, né? E subsequente ao ai é o quê? Empurrar a pessoa ou fazer alguma atitude agressiva. Essa é a nossa primeira opção. Quando o Senhor Jesus chega a nos dizer que se alguém nos ferir uma face, nós devemos dar a outra. Cada vez mais eu tenho visto, meu querido, como é difícil nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Quando nós somos caluniados, quando nós somos difamados e ainda assim nós mantemos a nossa postura firme. Quando muitas vezes pessoas fazem coisas contra mim e contra você, na qual nós até teríamos o direito de revidar. Mas por causa de sermos o bom perfume de Cristo, nós escolhemos não. Nós escolhemos abençoar ela. Porque a palavra de Deus nos chama a nós orarmos pelo nosso inimigo. Se vocês odeiam vossos inimigos, que diferença existe entre você e o incrédulo? A palavra de Deus nos fala isso lá no Sermão da Montanha. Mas eu, porém, vos dou, vamos dizer assim, uma nova observância para a lei. Que vocês devem amar os vossos inimigos. Mas como, pastor, se o meu coração está machucado, se o meu coração está frustrado? Quanto mais, meu querido, nós machucamos a nossa alma, quanto mais nós machucamos o nosso coração, mais duro nós vamos ficando para as coisas de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que existem pessoas que têm cauterizado a sua alma. Cauterizado. Você tem uma cicatriz no seu corpo? Se você tem uma cicatriz, você vai ver que você não tem mais sensibilidade naquele local. Os irmãos que tocam aí, as pontas dos dedos chegam ao ponto de ficar insensível. Perde a sensibilidade. É isso que a palavra de Deus quer dizer, se torna insensível para as coisas de Deus. Quantas vezes, meu querido, nós temos visto nós querendo preservar a nossa própria vida, o nosso próprio orgulho? Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você confessou um pecado para alguém? Qual foi a última vez que você confessou o seu pecado para alguém? Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós não queremos quebrar o nosso orgulho, a nossa aparência, a nossa imagem. E quando nós não confessamos, nós estamos deixando de ser curados por Deus. Esse tempo teve um irmão lá no sertão, muito querido. E ele me chamou para nós conversarmos. Eu aproveitei aquele momento e despejamei tudo sobre ele ali. Ele ministrou a minha vida, para a glória de Deus. Porque muitas vezes, meu querido, o nosso orgulho ele fala tão alto que nós queremos preservar o nosso eu, preservar a nossa integridade. Quando Jesus nos chama a exalarmos um bom perfume de Cristo, para que eu e você possamos exalar esse bom perfume, nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos deixar o Senhor quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vida. Muitas vezes nós carregamos tantas feridas, tantas mágoas no nosso coração, não conseguimos perdoar, não conseguimos receber o perdão. E isso nos torna pessoas cada vez mais enrijecidas, com o coração cada vez mais duro. Esses tempos nós estávamos conversando na reunião dos pastores e nós chegamos a uma conclusão, que o tempo não cura absolutamente nada. Muitas vezes, talvez você já deve ter escutado, deixa o tempo passar que o tempo sara, o tempo cura. O tempo não cura. Quantas vezes talvez você já brigou com alguém ou discutiu com alguém, o tempo vai curar isso. Sabe o que acontece? Você coloca uma pedra naquele sentimento, você coloca uma pedra naquilo, esquece, e aí o relacionamento começa de novo, mas aquilo lá ainda está machucado. Aquela ferida que foi feita ainda está, vamos dizer, ali infeccionada e precisa ser tratada. É o que muitas vezes, meu querido, nós fazemos por não conseguirmos perdoar, por não conseguirmos, vamos dizer assim, receber o perdão. O apóstolo Paulo chegou a dizer, no livro de Gálatas, que logo já não sou mais eu quem vivo, mas a vida de Cristo é que vive em mim. E essa vida que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e me amou. Existe um chamado, meu querido, a deixarmos, eu e você, Cristo viver através de nós. Aonde as pessoas vejam a diferença na nossa vida. Aonde as pessoas vejam Deus na nossa vida. Para mim, uma das coisas que mais me marca é quando uma pessoa chega e diz para mim, se puxa, você é diferente. Eu adoro quando ela fala isso. É a melhor oportunidade de falar de Jesus. Mas quando passa muito tempo e ninguém fala isso, eu começo a me fazer um questionamento, aonde será que está errado? O que será que está acontecendo? Porque eu e você somos chamados a sermos o bom perfume de Cristo. Nós vamos começar um ano, a partir de terça-feira. E nós podemos começar esse ano com os mesmos problemas. Podemos começar um ano com as mesmas dores. Podemos começar um ano com as mesmas frustrações. Podemos começar um ano com as mesmas dúvidas. Podemos começar um ano com o coração machucado. Muitas das nossas escolhas, elas vão refletir lá no futuro. Muitas das nossas escolhas que nós fazemos hoje, elas vão refletir no nosso futuro. A palavra de Deus nos chama a andarmos no Espírito e jamais satisfazermos as concupiscências da carne. E a vontade da carne é sempre o quê? A murmuração. É sempre, vamos dizer assim, tudo o contrário ao que a palavra de Deus nos fala. Meu querido, se a nossa alma não for tratada, não for curada pelo Senhor, o bom perfume de Cristo não tem como ser exalado. Talvez quantas coisas você já entregou para Deus. Talvez você já entregou o seu futuro. Talvez você já entregou a sua faculdade. Talvez você já entregou os seus filhos. Até mesmo a sua vida. Mas talvez quantas coisas dentro do nosso coração que nós ainda não entregamos. Talvez quantas coisas dentro da nossa vida nós ainda não entregamos. Nós dizemos, não Deus, nessa área que o Senhor não pode tocar. Nessa sala do meu coração o Senhor não pode entrar. Nesse quartinho do meu coração, não, esse aqui Jesus, esse aqui eu coordeno. Esse aqui sou eu quem mando. Esses tempos nós estávamos aqui no culto dos jovens. Eu acho que foi no culto dos jovens que eu usei essa expressão. Que eu disse que muitas vezes nós temos Deus, mas Deus não nos tem. Muitas vezes nós dizemos, não, eu tenho Deus na minha vida, mas o próprio Deus não nos tem. Existem áreas muitas vezes na nossa vida que ainda estão intactas, que precisam ser tocadas por Deus. Eu queria fazer para você, como está o seu coração nessa noite? Nós estamos, como eu falei, chegando ao final de mais um ano. Você tem a opção de terminar este ano da mesma forma, e você tem a opção na qual Cristo te dá de começar um ano diferente. Tinha até um slogan uns anos atrás, invente, tente, faça um ano diferente. Mas não é essa a diferença na qual o mundo fala. É a diferença com Cristo fazendo no nosso coração. Talvez quantos de nós aqui não conseguem mais nem conversar com a sua família, porque estão brigados. Talvez quantos de nós aqui não conseguem mais conversar, seja com um colega de trabalho, seja com um colega da faculdade, da escola. Você pode terminar o ano do mesmo jeito. Você pode começar o novo ano do mesmo jeito. Mas eu queria te fazer um desafio. A nós começarmos um ano diferente. Sendo o bom perfume de Cristo. Talvez quantos de nós aqui já dissemos, não, esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou jejuar mais. Mas quanto mais? Você já disse para Deus o quanto mais? Quantas vezes nós entramos no ano dizendo, não, esse ano eu vou orar muito mais, eu quero mais do poder de Deus, ou glória, e sai lá, e tudo é glória. Mas quanto mais eu quero orar? Quanto mais eu estou disposto a dar para Deus? Quanto mais eu estou disposto a jejuar? Eu queria te fazer um desafio, meu querido. A nós não começarmos o ano de 2013 da mesma forma com que nós terminamos 2012. Se você concorda comigo, apenas diga amém. Muitas vezes entra ano, passa ano e as coisas não mudam, as coisas continuam a mesma coisa. Porque muitas vezes nós não damos o passo de quebrarmos coisas na nossa vida. Sabe, meu querido, eu tenho cada vez mais visto, pregando o evangelho lá em Sertão, que as coisas externas é muito fácil se tirar. É muito fácil. Algumas semanas atrás, nós fomos numa casa, fizemos uma pilha de imagens, fizemos uma fogueira, aquela lá é a santa, né? Está queimando aqueles demônios tudo. A pessoa ficou endemoniada lá. Essas coisas, meu querido, esses amuletos são muito fáceis de tirar. Mas existem coisas que o Senhor Jesus muitas vezes quer tirar para nos dar vida, que são coisas que estão lá dentro do nosso coração. Que são coisas onde as pessoas não veem. São coisas onde a pessoa que está do seu lado aí não está vendo, mas você sabe que existe. São dores que as pessoas que nos rodeiam não sabem, mas você sabe que ela está lá. assim como você está, apenas curve a sua cabeça. E eu queria convidar você, a como essa mulher aqui, que chegou na casa do Simão, o leproso, trazendo um vaso de alabastro, um precioso perfume, derramou sobre o Senhor Jesus. Eu queria convidar você a derramar a sua vida na presença do Senhor Jesus. Como eu falei, talvez Ele já seja o Senhor da sua casa. Talvez Ele já seja o Senhor dos seus filhos. Mas talvez no seu coração, em muitas áreas, Ele ainda não é o Senhor. Talvez no seu casamento, Ele ainda não é o Senhor. Talvez na vida da sua família e nos seus relacionamentos, Ele ainda não é o Senhor. Os irmãos, louvor pode estar subindo. Eu queria nessa noite convidar você a deixar esse bom perfume ser exalado. A palavra de Deus chega a nos dizer que do nosso interior fluirá um rio de água viva. Mas para que esse rio possa fluir, eu e você não podemos construir represas. Para que esse rio de Deus possa fluir na nossa vida, nós não podemos construir represas para querer barrar ele. O rio, ele é algo forte. E ele não respeita muitos limites que lhe dão. Assim o Senhor Jesus quer ser na nossa vida, Ele quer fazer parte de todo o nosso coração. Mas o Senhor Jesus, Ele é um cavalheiro. Ele bate na porta. Ele bate na porta. E pede permissão para entrar. E a palavra de Deus diz que se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, então eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Talvez quantas áreas do nosso coração o Senhor Jesus ainda precisa entrar. Talvez quantas coisas, talvez na nossa vida ainda precisam ser quebradas. E uma outra história fala que essa mulher chegou em certa casa e reclinou sobre os pés de Jesus. E ali a palavra de Deus fala que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. Certa vez eu estava lendo sobre essa história que dizia que quem agrada a Deus, quem agrada ao Senhor Jesus, não são aqueles que sentam à mesa com Ele, mas são aqueles que vêm por baixo da mesa. São aqueles que surpreendem a Jesus com a sua atitude. São aqueles que surpreendem a Jesus com atitudes inesperadas, onde ninguém esperava. E de repente chega. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Eu queria convidar você nessa noite a ter um coração humilde diante da presença do Senhor. E talvez coisas que você nunca falou para Deus, eu queria convidar você a dizer para Ele nessa noite.